que vai mais uma noite que eu tô virando. No vazio desse apartamento, já tô quase virando. Me bate um desespero, empilhando garrafas. Passa o tempo, só você não passa. Estado decadente que eu tô. A tristeza decora essa casa. Eu sei que ninguém morre de amor. Mas cachaça é saudade mata. Estado decadente que eu tô. A tristeza decora essa casa. Eu sei que ninguém morre de amor. Mas cachaça é saudade mata. Ah, oh. Paredão Sione, paredão Thiago, paredão Esculacho, paredão treme, treme, hora K220. Lá se vai mais uma noite, eu tô virando. No vazio desse apartamento, já tô quase virando. Me bate um desespero, empilhando garrafas. Passa o tempo, só você não passa. No estado decadente que eu tô, a tristeza decora essa casa. Mas cachaça é saudade mata. O estado decadente que eu tô. A tristeza decora essa casa. Eu sei que ninguém morre de amor. Mas cachaça é saudade mata. A lua se mata. Bora, Vancinho, fim do quento. Bora, Fernando. Bora, Milena, beijão, Milena, Madaleste. Bora, seu Maurício. Sushi, oh, ah!